E a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A salvação da sua alma depende de você. Amanhã bem cedinho você vai curtir a emoção de estar com a gente. Fique sempre aqui. Boa noite. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.